708, puxa estacionamento na posição 4. Firme, aeronave chamou o solo. O 6708, puxa estacionamento, posição 4. Está livre, o 6708, chama para o táxi. Livre, puxa estacionamento, 6708. Chame Recife, o 3325, alterno 288. 3325-1288. Cal 06, autorizado 2 mil pés via CARI, ajuste no 012. 2 mil via CARI no 012, ajuste. 3603, autorizado descer e manter nível 040. 040 para 3603. Salvador, tá livre o táxi à sua direita, Índia, Alfa e Golf ao ponto de espera na 28. Ajustado 10012, quando pronto a torre 183. Objeto 6708, informa que deverá manter a proa até 3000 após a decolagem, só então fazer a curva à direita para a saída. Aron, é um bom voo, uma boa noite, 6708. Alternativa, táxi à direita via Índia, Alfa e Golf, ponto de espera 183 a torre, com 1012, vai manter a proa até 3000, 6708. O 940 aguarde o Webjet que está taxiando a sua cauda em alguns instantes, coordene com a equipe de solo, chame, está livre seu push, chame para o táxi. A gente coordena com o Web, chama para táxi para 28 no 940. Cacau 06, autorizado final INS, informe estabilizado. Sente, informará como estabilizado. TAM 3603, autorizado 2.000 pés via CARI, ajuste 1012. 2.000 pés via CARI, 1012, o TAM 3603. Cacau 06, informo que o senhor está à direita do curso. Excelente. 3603, informa indicada. 230 nós, senhora. E se redução para aproximação, 970 nós. Negativo, reduzindo. Para o táxi, o 1940, estamos com 153 a bordo, Galeão 4E21. 4E21, 53 e Galeão, está livre o táxi via Índia, Alfa e Golf até o ponto de espera da 28, ajustado no 0112. Quando pronto, a torre 183 para decolagem. Tem um bom voo, uma boa noite, voo 1940. Índia, Alfa, Golf 822, ponto 183, ponto de espera, um bom resto de. Informo que o senhor está à direita do curso, informe intenções. Certo, vai prosseguir na rampa sem pegar visual, vai prosseguir no ILS. Está tá com glide e consertando o eixo. Cal 06 controle? Na escuta. Inicia remetida. Certo, inicia na remetida. Na escuta da torre Salvador. Subo para o nível 030, para causa 06. Einstein, sendo emitido, subindo para 030. Visual no setor? Para Salvador, boa noite. 1776, céu. 776, sendo identificação, utilizado via chegada CARI, desça inicialmente até 040. 040 na CARI. Primeiramente está sob vetor, vou fazer uma vetoração para a final da pista 28, pulo via direita agora, subindo para 3.000 pés, o ajuste é 1012. Direita, vou ir na proa 050 inicialmente. 7, tá atingindo 3.000 pés, direita 050. Autorizado a iniciar a curva da presente. Já está iniciando. Ano 3603 está autorizado, sinal ILS, forma estabilizado. Tenente, reportará estabilizado 3603. Controle Salvador, boa noite, AB 6708. AB 6708, contato radar, mantenha proa até 3.000 pés. Após autorizado, Aron, transição Melim. Tenente, mantém proa até 3.000, depois Aron Melim, 6708. Local 06, complete curva à direita, vou indo para a 090. Direita até 090. E 38, será coisa nada. Estava na 090. Gente, o limite dessa proa vai ser 13 milhas. Certo. Sete ao solo, para cópia. Prossiga. Tá 3197, negativo nível 380, autorizado foi o 360 para o Galeão. Aerovia Antra Zulu 14, a pista em uso é a 28. Após a decolagem, deverá manter a proa até 3.000 pés. E só então curvar à esquerda para sair da Gole, após Eval, após voa direto, posição CRAT. Transponder ao 5166, o controle opera em 1980, o cotejo. Radial limite? Radial 090. 090. 28, mantendo a proa até 3.000, após curva esquerda, para Gole, Eval, após então crack. 5166, transponder 1980, transponder o 5166, transponder 1980, controle TAN 3197. Correto, tá 3197, chame pronto para o puxo acionamento no portão 09. 3197. 3603, chame agora a torre 198 decimal 3. 198 decimal 3, o TAN 3603, boa noite, senhor. Salve Salvador, eu vou 263. Foro 273, eu tenho já aprovado o 340 para confins, aceito? Copia. Foro 273, está autorizado o nível 340 para confins, aerovia Upper Whisk 58. Após a decolagem da 28, mantém a proa até 3.000 pés, então curva à esquerda para sair da Gole, após posição Eval, após posição Sagaz, onde intercepta a aerovia. O transponder é o 5165, o controle opera em 1980, cotejo. Checado com a pista à vista, 3603. Gente, o TAN 3603, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 210 graus, 119, ajuste 1012. Estamos aqui, 210 com 11 nós, com ajuste 1012, o TAN 3603, com pouso autorizado. Passar um pacal 06. 06. Pode voar direto a Aracaju, 6708. 6708, chame agora Recife 1285, alterno 2545. 2285, 2545, boa. Sete sete meio, salve de 2509. Sete, inicia redução para 2009, para sequenciamento. 209, sete. Tá, está no localizador, Pacal 06. Pacal 06, forme visual com a pista. Sete, está visual. Chame torre, 198 decimal 3. 183. 40. O Gol 1940, agora sim, ali mantém pista 28. Ali mantém na 28, Gol 1940. No solo aos 48, libere primeira à esquerda, mantenha posição antes da taxiway alfa e chame o solo em 1-2-1-9. Positivo, primeira à esquerda, mantém posição antes da alfa, 1-2-1-9 agora, tá 3603, obrigado. Solo, boa noite, o TAN 3603 na, livrou a pista na sua escuta antes da alfa. TAN 3603, boa noite, prossiga na Alfa e Juliette até o portão 07. Alfa e Juliette para 07, TAN 3603. Gol 940, autorizado, decolagem pista 28, vento 220 graus, 109. Iniciando da 28, Gol 1940. Observador Pacal 06. Pacal 06, continue na aproximação, pista 28, cheque o trem de pouso, ajuste 1012. Está com o trem de pouso baixado e travado. Pacal 06, continue na aproximação, aguardando pista livre. 06. Pacal 06, avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 210 graus, 11 nós. 06. Uno 940, decolado 850, controle 119 decimal 8. 198, Gol 1940. Controle Salvador. Muito boa noite, é o Gol 940, decolou da 28, mantendo pro ar. Gol 940, contato radar, bom nível 360, saída gole, transição Eval. É, pedindo para que mantivéssemos pro após a decolagem, então segue na subida? Afirmo, mantenha proa até 3 mil pés, após gole. Ah, positivo, mantém proa até 3 mil após gole Eval, voo 9940. Cal 06, no solo aos 5-3, libere primeira à direita. LS. Autorizado de LS, 776. Ciente, ao liberar pista, frequência livre. A 317 para o táxi, alternando Guarulhos com 50 a bordo, 4 horas e 5. A 317. 50 a bordo, Guarulhos e 4 horas e 5. Está livre o táxi via Juliette Alfa Golf até o ponto de espera da 28. O controle corrijo. Quando pronto a torre 183, Kinegar 1012. Tem um morro, uma boa noite, está 31 no 97. Juliette Alfa Golf, até o Pantera da 283-312-317, obrigado. O 940 Recife, 3325, alterno 288. 3325-288, o 9400. Autorizado para o de Eudes. Sete meses, forma visual com a pista. Reforçarei visual. A pista, ano 776. Ano 776, chame agora a torre, no 8, decimal 3. 8, 3. Torre, boa noite, voo 1776, final baixada travada, avistado. Voo 1776, tráfego avistado, pouso autorizado, pista 28, vento 230 graus, 1-1-9, ajuste 1-0-1-2. Sente, livre pouso, 1776. Para o 273, está livre, pushback acionamento, chega para o táxi. Autorizado, resposta para o táxi, no 273. No 776 no solo ao 59, libere primeira à esquerda, mantenha a posição antes da taxiway alfa e chame o solo em 121.9. Livre à esquerda, mantenha a posição e chame o solo 219, gol 976. Solo, muito boa noite, gol 976, livrou na sua escuta. No 776, muito boa noite, prossiga na Alfa e Índia até o portão 02.